O Éder passou por aqui na época de 2007-2008, quando iniciámos a época. Ele teve uma passagem de cerca de 6 meses. Ele esteve connosco de finais de novembro até ao final da época, em maio do ano seguinte. E aquilo que recordamos, obviamente, era um atleta com potencial, fisicamente muito forte, um excelente miúdo, porque ele era exatamente um miúdo. Tinha acabado de subir a sénior, estamos a falar de alguém com 18 a 9 anos, vinha de uma cidade como Coimbra e caiu aqui em Oliveira do Hospital depois de ter estado 2 ou 3 meses e não ser opção em Touriz, e acabou por ser uma época importante para ele. Foi o primeiro contacto com o futebol sénior e para nós também, obviamente, porque conseguimos, digamos assim, ter aqui um atleta que de outra forma não seria fácil ter. E agora, é para vocês também um orgulho ver que este jogador que passou aqui por Oliveira do Hospital é agora também um campeão europeu? Obviamente que sim, um orgulho por ele, que passou por cá, mas também por todos os outros 22 que, não tendo por cá passado, também foram campeões europeus. Obviamente que temos um carinho especial pelo Éder, porque privámos com ele durante mais de meio ano. E, portanto, temos, obviamente, um carinho especial. Carinho, aliás, que também, de alguma maneira, foi sempre retribuído por parte dele, que também não tem esquecido de ter estado em Oliveira e, por variedíssimas vezes, já tivemos contacto depois dele sair de cá, nomeadamente quando ele estava na Académica e depois, posteriormente, quando foi para Braga. De qualquer maneira, obviamente para nós é um orgulho. Não há aquela sensação de que efetivamente um bocadinho daquela taça é nossa, mas é com um especial orgulho, obviamente, que vemos um atleta que já envergou, enquanto atleta federado, as cores do Futebol Clube Oliveira do Hospital, tem uma participação e ainda para mais decisiva numa conquista como esta.